E essa do Beto Boto vai pra todos os botequeiros do meu Brasil. Fala que virei passado, fala que já me esqueceu. Tá mentindo pra si mesmo, porque sei que seu amor sou eu. Tá com um novo namorado, mas sei que seu coração é meu. Se me encontra na rua por acaso, olha pro lado, finge não ser. Será que não vê que está fazendo? Já tô mal com tudo isso, destruindo o nosso verdadeiro amor. E pra curar só precisa de um novo início. Tá perdendo só, tá chorando só, tá machucando você mesma. Tá bebendo só, tá chorando só, virando todas que vem pra sua mesa. Acha que vai me esquecer num copo de cerveja. Essa com certeza pros botequeiros mesmo, viu? Opa, já! É o Beto Bo! Será que não vê que está fazendo? Já tô mal com tudo isso, destruindo o nosso verdadeiro amor. E pra curar só precisar de uma vida.